autoridade para avançar e ungiu a sua boca para profetizar. Mas o inimigo levantou e tentou abatê-lo. Covardemente ele atacou, ele feriu você. Marcado pelo medo ali você ficou. Algemas em você ele colocou. Você via seus pedaços todos pelo chão e gritava, gritava sem ter direção. Mas o oleiro apareceu e o vaso transportou. E os cacos pelo chão, cada um ele juntou. Vaso novo ele me fez e você também fará. Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai ajuntar. E ele vai curar o coração que está ferido. Ele vai levantar aquele que está caído. Ele vai fazer um grande exército. Seus cacos pelo chão, ele vai refazer você com suas próprias mãos. Quanto mais a massa para o moldar, ficam em você gravado em seu DNA e suas digitais. Marcado pelo medo, ali você ficou. Algemas em você ele colocou. Você via seus pedaços todos pelo chão e gritava, gritava sem ter direção. Mas o oleiro apareceu e o vaso transportou. E os cacos pelo chão, cada um ele ajuntou. Vaso novo ele me fez e você também fará. Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai ajuntar. E ele vai curar o coração que está ferido. Ele vai levantar aquele que está caído. Ele vai fazer um grande exército e meio vale se erguer. Porque ele tem poder. Ele vai ajuntar os seus cacos pelo chão. Ele vai refazer você com suas próprias mãos. Quanto mais a massa para o moldar, ficam em você gravado em seu DNA e suas digitais. Vai mudar a sua história se você